artista donde el verso en mi libreta ya está hablando. Hacer la calidad y luchar para vivir. ¿Cuántas veces me ignoraste por no parecerme a ti? Mi voz expresa un sentimiento y si vale esto que me llame la innombrable que siguió su pinche sueño. Terror en la penumbra, en las calles inseguras. Ya no confío en nadie, tan solo en mi escritura. Yo no he sido agresiva, es que la vida sí me ha hecho corrupción. Tanto veneno y injusticias con mi pueblo. Terror en penumbra, parece un infierno, no estamos en paz. Defiendo lo nuestro, seguimos al paso, abriendo caminos, luchando con todo, cumpliendo el destino. Yo soy portadora, expresión 100%, el miedo se ha ido, yo ya no lo siento. Deja grito en alto que soy libre y soy lo que yo quiero. Ya no hay justicia, mi paz solo guerra. Ya no hay justicia, mi paz solo guerra. Ya no hay justicia, mi paz solo guerra. Ya no hay justicia, mi paz solo guerra. Narrando os veneno, nós vai vivendo. Canto sem paz, com sofrimento, lamento. Chega de lamento. Se não tem justiça, a guerra é questão de tempo. Seguindo a rima, psíquico agressivo, eu corro perigo. Sistema inimigo se faz de amigo. Vem no terrorismo pra puxar gatilho com instinto assassino. Tentaram parar, me rotular, não vou recuar. Minha forte anual pra morrer, pra matar. Conservo lutar, se a tampa fechar no caixão, não tô lá. Irmão a milhão, mente de vilão, sem quadra doitão. Sigo na missão, caneta na mão, expresso o coração. Pros irmãos só vão, tô na contenção. Bem mais que palavras, o grito da alma extraído da guerra de forma rimada. No rap as pauladas, onda sonora, invade sua casa. Sem deixar falha, me contrariou, narrando o terror. Entra a arma e a flor, não falei só de dor. Mas giro o tambor, quero o fim do opressor. A favela chorou, se revoltou. Se armou, foi pra guerra, o ódio impera. Tipo bactéria, se prolifera nas ruas de terra. Onde o ferro berra, se não tem justiça, declaro guerra.